Todos nós já tivemos a oportunidade de conhecer uma pessoa idosa, doente, carente e solitária. Muitas vezes, essa pessoa está dentro de nosso próprio lar, como mãe ou pai. E só querem de nós um pouco de respeito, amor e cuidado. Só um pouco do muito que nos deu um dia. Infelizmente, por diversos motivos, alguns idosos não podem contar com o convívio de suas famílias no dia a dia. E é para isso que o Asilo Nicolino Gulhô existe, para proporcionar a qualidade de vida que tanto merece, oferecendo assistência médica, qualidade e bem-estar para os mais de 37 idosos que aqui vivem. Todo idoso merece nosso respeito, mesmo porque todos nós queremos chegar lá um dia, não é? Para que nossos idosos continuem recebendo os atendimentos com qualidade, convidamos o senhor ou a senhora para participar da campanha do Asilo Nicolino Gulhô. Ligue para a Central de Doações no telefone DDD 24-3354-6264 e saiba como participar. Asilo Nicolino Gulhô, presente em sua vida. 18 horas e 2 minutos. Servir é a nossa divisa e nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900, Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro, www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Desde agora, você embarca numa viagem rumo às pistas de dança no passado. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas com mixagens, apresentação, DJ Marcandi. O programa semanal, feito aqui pelo Rio Sul Estúdio, direto de Resende, no Rio de Janeiro, para todo o planeta, para toda a galáxia. E falando em galáxia, vamos começar o Flash House de hoje com uma estrela chamada Madonna.

You ain't been around. com Touch Me, ainda Haraway com What Is Love, The Figures on the Beach com You Ain't Seen Nothing Yet. Pra quem não sabe, não conhece, é um cover dos Beckman Turner Overdrive, lá dos anos 70, que também é muito boa, original, tá? Mas essa versãozinha batidinha aí ficou mó barata, hein? Duran Duran com All She Wants Is To Unlimited com Magic Friend. Muito apropriado, inclusive, o título da música, porque To Unlimited, apesar de não ser as duas pessoas que dão as caras ali, né, que é o, no caso, Ray e Anita, né, são Magic Friends. Eles vivem dizendo isso até hoje nos reloads que fazem, né, nos remakes. Eles se apresentam até hoje por aí, e Magic Friends é uma coisa que eles gostam de falar, inclusive, além de cantar. Ainda Two Boys, I Won't Let You Down, Madonna Beautiful Stranger, começou a edição do Flash House de hoje. A estrela Madonna, como eu disse lá no começo do programa, né? Um programa que pode ser ouvido em qualquer parte do universo, né? Da galáxia. Começou com a estrela Madonna, Beautiful Stranger. E então, como eu disse, esse foi o primeiro bloco só, tá? Tem outros três pra rolarem. Muita raça de Flash House pela frente pra vocês se pré-aquecendo aí pro sabadão, beleza? Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Mestre, o R2 está captando alguma coisa da Terra. Ele está dizendo Rio, Sul, Rádio. Eu entendi o que ele disse. Deixe ele continuar. É o endereço. Pois então acesse www.riosulradio.com. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Gostei. Rio Sul Rádio. 18:37. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Comindre Mangueiras e Conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Tom Hooker.

style. Here I am in silence, looking round without a clue. I find myself alone again, all alone with you. Feeling, tell me what. Com We've Got To Be Queen, A Kind Of Magic, Sean Christopher, Don't Lose The Magic, ainda Stars On 54, If You Could Read My Mind. Começamos o segundo set do programa de hoje com Tom Hooker, Looking For Love. Esse só foi o segundo bloco do programa de hoje, significa que tem muita raça de Fresh House ainda pra rolar. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Força Mateus é uma manifestação humanitária em prol de Mateus Marques, um garoto de 14 anos da cidade de Resende. Ele sofre de uma doença rara, chamada leucemia mieloide. A equipe médica deu para ele 50% de chance de sobrevida. E a família dele precisa da nossa ajuda. Existe uma página no Facebook criada para que todos possam conhecer melhor o caso. Toda e qualquer ajuda será bem-vinda. facebook.com/ForçaMateusMarques. facebook.com/ForçaMateusMarques. Haverá o primeiro evento beneficente no próximo domingo, dia 19 de fevereiro, das 15 às 17 horas, no Rei da Bola, próximo à UPA da Cidade Alegria, em Resende, com sorteio de brindes. Entrada, R$10. Quanto mais tickets você comprar, maiores as chances de ganhar. Força Mateus. Apoie você também esta causa. 19 horas e 15 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Voltamos a apresentar Flash House. Panda o balé Be Free With Your Love no Flash House. Nothing more or nothing less.

you. Hello, is it late there? Is the laughter on the line? Are you sure you're there alone? 'Cause I'm trying to explain. Something's wrong, it just don't sound the same. Why don't you go outside, go outside? Kiss the rain. Flash House. I swear I know you're here. When I forget about my fears, even you and I did watch over me. And my hope sees of what the future will bring. When you let me go, you Robson com Where You Are, encerrando o Flash House de hoje. Olha, eu particularmente gosto muito da música, do clipe. Aliás, essa versão remix, esse remix batidinho, bem produzidinho e tal, se você colocar ele sincronizado com a música lenta, começa e termina no, na mesma hora, tá? O DJ teve esse cuidado, tá? É coisa de maluco observar esse tipo de coisa, mas nós que somos DJs, né? A gente tá sempre de olho em algumas coisinhas, alguns detalhes. Você conferiu também aí o Billy Myers com Kiss the Rain, Axel e Bob Sinclair com What a Wonderful World, Alcazar com Physical, e começamos com Aneta Faltskog, é aquela lourinha que cantava lá no ABBA, uma das vocalistas do ABBA, né? Aquela voz bacana, lá dos anos 70, essa daí, cantando When You Walk in the Room. Aliás, ela voltou a dar o ar da graça, né? Da voz, em 2013, 14, por aí. E ficou legal algumas canções, tal, meio melancólicas, perdeu aquela pegada do dançante lá dos anos 70, mas a voz dela parece que não mudou nada, cara. Ela mudou bastante, tá? Mas a voz é, continua linda, continua muito bacana. E nessa música que você acabou de curtir aí, no a primeira desse último set, foi ela. Já em 1900 e muito, né? Em 2000 e pouco, talvez. E a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa, assim como eu gosto de fazer, como eu sempre digo, beleza? Então, semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui! O passado de presente para você. Flash House. Todos os domingos, 16h. Versões ao vivo. As melhores performances dos melhores artistas. É isso, rádio. Em concerto. Em concerto. 1, 2, 3, 4. Maybe I didn't treat you. Rio Sul Rádio in Câncer. Quite as good as I should have. Todos os domingos, a partir de 16h. E reapresentação às quintas-feiras, a partir de 00h. Aqui na Rio Sul Rádio. 20h17. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática, criação de programas, websites, conserto, sim, informática, telefone 98-148-1193. Sim, informática, atendemos também a domicílio, faça já o orçamento sem compromisso, telefone 98-148-1193. Sim, informática, e por que não? Sim, informática, Rio Sul Rádio.